Arkham Knight é um excelente jogo. Tem uma direção de arte que, apesar de diferente dos jogos anteriores, continua sendo muito boa. Melhorou o combate e o predador ao dar mais opções. Conseguiu trazer um ícone do personagem que é o Batmóvel, de um jeito que funciona em todos os aspectos, design, jogabilidade e exploração. Tem um mapa gigante e tão rico quanto seus antecessores, além de uma história boa e que encerra bem a jornada do Cavaleiro das Trevas. Mas não deixa de ser um jogo falho. Ficou devendo muito nas batalhas contra chefes. Algumas de fato têm o seu charme, mas no geral ficam devendo muito, principalmente se comparados com os jogos anteriores. Sua história, apesar de no geral ser boa, traz um vilão importante que, apesar de ter uma roupagem inédita, acaba sendo uma revelação muito previsível. E fora do jogo principal, os desafios de realidade aumentada são muito restritivos ou exigem um desempenho além do muito bom do jogador. Mas a priori, o jogo base é riquíssimo em conteúdo. Fora o conteúdo que foi lançado pós-lançamento em DLC. Mas isso é assunto para outro vídeo.